EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Começa agora mais uma edição do programa Electronic Art aqui na Rádio Antena Web. Hoje, um bocadinho mais tarde, às 20h45, aqui na Antena Web. Hoje é terça-feira, dia 5 de março de 2013, e eu cá estou, Carlos Bonaparte, para lhe trazer, como há já algum tempo não acontecia, mais uma edição deste Electronic Art aqui na Rádio Antena Web. E hoje vamos conhecer as obras de Andrei Lomakin, de Enco e também dos Anti-Loop. São três obras distintas. A primeira é um bocadinho mais, como é que eu posso dizer, mais por relaxar, vou chamar assim. As outras duas são mais mexidas, especialmente a terceira. Já vamos chegar a conhecer mais sobre estas obras. Para já, quero convidá-lo a passar pelo nosso Facebook, facebook.com/radioantenaweb, ou também a ficar informado do que vai acontecendo por cá, a partir do nosso site www.radioantenaweb.info e também no nosso blog radioantenaweb.blogspot.com. Daqui a pouco, há mais uma edição do Musicalic. Hoje, e devido a alguns contratempos técnicos, vai por hora apenas às 9h30 da noite, vamos trazer-lhe uma novidade a mais, tal como já tinha sido anunciado no nosso grupo do Facebook e na nossa página. Queríamos trazer mais uma novidade, então, sobre a programação que entrará em vigor a partir do dia 1 de maio. Vai ser uma novidade relacionada com, por exemplo, cultura. Mas não vou dar mais pistas, vamos ficar por agora com a música de Enco, a música, aliás, de Andrei Lomakin, sei que está correto, nome da Moldávia, que nos traz Ocean. É mesmo isso. Ocean é uma, vai induzindo para uma, vai induzindo para um momento mais de calma, mais de relaxamento, não é? Pois bem, aí vamos então escutar esta obra de Andrei Lomakin. Lá depois vamos ficar com uma outra mais mexida. Essa chama-se Conte e é de Enco. Para quem quiser pesquisar, é N-K-O. Já a terceira obra é, chama-se Orkezeldar e é também da Moldávia. É de Anti-Loop, ou dos Anti-Loop, o único grupo nesta sequência que vamos hoje ouvir no Electronic Arts. É um electronic diferente porque é mais moderno. É composto de temas gravados entre 2007 e 2010. Aliás, 2012, se bem que este último dos Anti-Loop é 2012. Os anteriores são de 2007. Vamos ouvir então estes três temas. Eu fico por aqui. Volto, como é lógico, na próxima semana. Ou melhor, sim, volto para a próxima semana para mais uma edição deste espaço radiofónico. Já agora, vou dar também uma novidade, que é o facto de Electronic Arts passar a partir do dia 1 de maio a ter, não 15, mas sim 30 minutos. Fique bem ouvindo, tenha uma boa noite e até à próxima terça-feira. Antena Web.